para que o Espírito de Deus possa falar a você. Nós cremos fielmente pela palavra de Deus, que o Espírito de Deus está aqui. Vamos ficar de pé e vamos adorar. Yeah. igreja. E nós queremos exaltar a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Oh, falou a uma igreja, a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você. Apenas um toque, apenas um contato, uma busca no Senhor. Senhor, nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos, que nós precisamos. Ó Deus, seja qual for, ó Deus, a nossa necessidade. Cura, Deus, espiritual, emocional, física. Ó Senhor, eu sei que em apenas um toque, o Senhor pode liberar tudo isso para nós. Segundo a nossa fé, o nosso desejo, ó Deus, de sermos curados e libertos. Ó Deus, muito obrigada por esse domingo que está se encerrando. E já te pedimos, ó Deus, pela semana que se inicia. Guarda as nossas vidas. Guarda, Senhor, as crianças em suas escolas, com seus professores, com toda a equipe que trabalha nas escolas. Nós que vamos para os nossos trabalhos, ó Deus, guarda cada vida, Senhor, porque nós precisamos da Tua proteção. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá condições para trabalharmos. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, de sermos protegidos pelo Senhor. Fica com a Tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir para podermos, ó Deus, mudar as nossas ações, mudar a nossa vida, para ficarmos mais perto do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.